το αχάς. Τα μικού, τα μικός, τα μιαμ, τα μπράς. Το σωλήν, το σοφόλ, το μετό, το αχάς. Είμαι ο Super Sound, take it Super Sound. Είμαι ο Super Sound, baby. Είμαι ο Super Sound, deixa o Super Sound. Oh, baby. Είμαι ο Super Sound, take it Super Sound. Ser fã e você poste no Instagram. Talvez eu esteja fumando pet, talvez lapidando trash pra te entregar de manhã. Talvez você me amava quando eu não era odiado, mas também não era amado por quase ninguém. Talvez você me amasse, mas só quer estar do meu lado quando algo convém. Nunca quis o meu bem. Como eu sou você, tem que ser você. Como eu sou você, baby. Como eu sou você, deixa eu ser você. Thank you so much. Cérebro criou uma proteção, uma nova pele, uma pele imaginária, mais ou menos um tipo de bloqueio emocional que neutralizou a dor. Eu chamei esse fenômeno de Crocodilo Boy.